localizador, pistão 10, rono 714. 714, autorizado, sinal LS, torre 1862. 862, deu um bom trabalho, boa noite, senhor. Boa noite. Aí, Salvador, muito boa noite, rono 714. Checado, altímetro no 020. No 020, vai reportar, Gol no 714. Solos 42, boa noite. Achei o travou passando Simbra, Gol no 714. Gol no 714, o vento 1,50 graus com 1,0 nós, livre pouso, pista no 0. Livre pouso 1,0, Gol no 714. 5, cópia. Natal, nível 370, está autorizado. Guia Pesulu 1-0, colada 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Zipar. Aciona 51156, controle 120, decimal 8. Guia 370 para Natal, declarar 1-0, primeira curva esquerda, transição Zipar, pela Pesulu 1-0, após o 1-2-0-8, o gol 1-2. Boa noite, 05. Correto, portão 1, chame pronto, pushback, boa noite, 05. 1, última na porta, pushback, boa noite, 4 no Solis 46, à direita prossegue táxi, também escuta via Alfa, reporta a Cidade Juliette para ingresso. Direita, segue Alfa, a Cidade Juliette, não se escuta no 7 no 4. torre Salvador. Boa noite, 05 no ONU, pronto para pushback, está na casa. Cesário, boa noite, 05, chama táxi. Quem chama táxi, boa noite, 05. Salvador, boa, 5807. 5897. Boa noite, identifique. Era Mari, nesse manter o nível de voo 050. O Webjet 5897. 050, pode vai, tá, cara? Afirmativo, tá autorizado, ETAP. Obrigado, senhor. ETAP 5897. Salvador, eu tenho 3891, formação Bravo 250 para Urumenda. 3891, identifique, chegada bom. Desce para 4 mil pés. Ajuste altímetro no 020. 4 mil pés. Afirma. Trânsito 2 Maceió, nível 330, está autorizado via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Decolada 10 com curva esquerda na subida Fuca, transição Caju, aciona 5160, controle 120, decimal 8. Autorizado 330, Peruísque 58 até Orago, após o CT Caju. Decola da 10, curva esquerda, Fuca, Caju, 5160, transponder, 120, decimal 8, controle. TAM 3152. Pois Orago, direto Maceió, ok? Pois Orago, direto Maceió. Vai, TAM 352, conforme a dúvida, chama em pronto, pushback. Gol no 7 no 4, até Juliette. Até agora, para ingresso, mantém a posição, gol no 7 no 4. Mantém a posição, 7 no 4. Autorização 290, Maceió. Gol 1994. Positivo. Negativo o plano, gol 994, confirma o horário. Ah, tá, tá aqui positivo, né? Vai levar mais um tempinho aí. 45 minutos, daqui a pouco eu chamo. Valeu, obrigado. Equador, gol 1805 com 85 a bordo. Está com 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza, pronto para o ataque. Direita Indy Alpha, reforço pronto, ponto esperado a 10 para decolagem, altímetro no 020, hoje o gol no 805. Indy Alpha, formada ponto esperado 1-0, 1-0-2-0, 1-0-2-0, altímetro gol no 805. Décimo 4, Juliette, portão 02. 97 no 4, portão 02. Segundo 05 autorizado, NR decolada, pistão no 0, vento 150 graus com 08 nós. Decola no 0, boa noite. Jet 5897, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000 pés, reportará localizador, confirma o ajuste, senhor. 1020. 1020, obrigado. Decolo 56, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, é próximo. Controle é o voo 1805, boa noite, passando 1500. Boa noite, gol 1805, contato radar, submanter o nível 370, perfil da saída PUCA. 370, perfil da PUCA, gol 1-8-0. Salvador, boa noite, 73270, informação Bravo, passa 1200 para 1. Boa noite, então 3170, identifique, chegada Mari, desça até o nível de voo 050. Mari 050, 3170. Estabilizado Campazinho 5897. 897, autorizado sinal LS, chame agora a torre 1186. 86, boa noite. Então 3891, desço para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 3891. Autorizado 2000 pés, e autorizado LS, informará a estação 3891. Controle de Salvador. Bom dia. O 896, Charlie. 96, identifique. Chegada Mari, vê se mantém o nível de voo 050. Volo 896. Mari, dia 50, gol 896, identificou. Então 3170, desça para 4000 pés, ajuste 1018. 4000, ajuste 1018. Voo 805, chama o centro Recife, frequência 126.85. 1265, boa. Do graus com 10 nós, com 10 nós. Repose de coisa, né? comandou Webjet Whisky Juliet India. Liga Whisky Juliet India. Estabilizou, tá 3891. Solicito autorização para girar reator em marcha lenta aproximadamente 5 minutos já em acordo com o infra-aero. Índia. Foi Salvador, tá 3891, baixa hora de trabalho. 3291, toda aproximação agora na pista livre, altímetro 1020. Aguardando 3291-020. Web 5897 no solo, ao 05. A direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reporte na cidade Juliette para ingresso. Na sua escuta via Alfa, Juliette para ingresso, na sua escuta, segue. 3891, alto nível e pouso, pista no 0, vento 140 graus com 08 nós. Via Juliette, portão 10, portão 10. Via Juliette para o 10, obrigado, Web 5897. Desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro no 020. 23 mil, gol no 896. A restrição de primeiro etapa está liberado, gol no 896. Firmo, está liberado. 896. Solo 08, à direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporte na cidade Juliette para ingresso. E Matheus, então direita, mantendo escuta, prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette, tá? 3891.